Camisa de time nunca falha. Cabelinho na régua na navalha. Camisa de time nunca falha. Cabelinho na régua na navalha. Oi, ela gosta assim, ela gosta assim, ela gosta assim, ela gosta assim, ela gosta assim, ela joga assim. Eita zorra! Ela gosta assim, ela gosta assim, ela ama assim, ela gosta assim, ela gosta assim, ela ama assim. Joga pro maloca, joga pro maloca, vai, ui. Joga pro maloca, meu zizado. Joga pro maloca, embraçado. Joga pro maloca, pro maloca, pro maloca, pro maloca, pro maloca, pro maloca. Ela gosta assim, ela gosta assim, ela gosta assim. Camisa de time nunca falha. Cabelinho na régua na navalha. Camisa de time nunca falha. Cabelinho na régua na navalha. Oi! Ela gosta assim, ela joga assim, ela joga assim. Vá, vá, vá, vá, vá, vá. Ela gosta assim, ela joga. Essa é foda, hein? Joga a bunda, meninas. Joga a bunda, vai. Joga a bunda, vai. Joga a bunda, vai. Joga a bunda, vai. Joga a bunda, vai. Joga a bunda, vai. Joga a bunda, vai. Joga a bunda. Aô! Cadê o lobo, Breno? Eu não vi hoje. André Civis, o mural de Ibicoara. Breninho! Ô! Oh.